rendeu ao medo. Aqui a gente luta, aqui tem gente de respeito, de raça e de fé. Em cada casa, cada prédio, cada rua, cada morro, cada bairro, cada escola, shopping e na praia. Em cada casa, cada prédio, cada rua, cada morro, cada bairro, cada escola, shopping e na praia. Está sabendo o que está acontecendo. É Deus movendo o sobrenatural no Brasil inteiro. Não se fala em outra coisa, não se faz outro negócio. O povo se rendeu a Deus num só propósito: paz, redenção. Luta, aqui tem gente de respeito, de raça e de fé. Em cada casa, cada prédio, cada rua, cada morro, cada bairro, cada escola, shopping e na praia. Até em cada casa, cada prédio, cada rua, cada morro, cada bairro, cada escola, shopping e na praia. Está sabendo o que está acontecendo. É Deus movendo o sobrenatural no Brasil inteiro. As nações já anunciam pela mídia e por jornal. O Brasil inteiro é lugar de santidade. A nação vive em paz. Para o Brasil, redenção. Para o Brasil, cura. Para o Brasil, libertação. Para o Brasil, se você crê, comece a dar brados de vitória, porque Deus vai.